40-40, autorizando o estiver estacionamento. Rodando com a gente de sala, que a tem 1,97. Chamando 225, sua identificação, voia para o 2R Salvador, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0 no 1. Para o 2R Salvador, 4.000 pés, ajuste 1-0, 1-1, chamando 625. 0400 para o táxi, alternativa ao Galeão, 2 horas de distância de autonomia, 109. Azul 4040, autorizado táxi via Pátio Uno até Lima, na Lima, chame a torre 118 decimal 95, ajuste no 01. 01, autorizado Pátio Uno, Lima. Na Lima, torre 18 decimal 95, bom dia. Alfa X Charlie, bom dia, meu filho. Alfa X Charlie, com a pessoa passa por aí. Como se você mostra para a rebote, a sua parte principal, a posição número 1. Alfa X Charlie, autorizado, início do reboque. Reporte para o ingresso da parte principal. Alfa X Charlie, apontará para o ingresso da parte principal, a posição número 1. Azul 4040 para ingressar na linha. Azul 4040, bom dia, autorizado ingresso. Via pista, reporte pronto na cabeceira 17. Autorizado ingresso via pista, reportará para alinhado na 17, Azul 4040. Romeo 225, desça para 2 mil pés, reporte para modificação das regras. 2 mil pés, vai falar modificação 62 aí. O controle autorizou a chanela 6225, uma base direta da 17? Autorizado direto final da 17. Informado modificação das regras. Ok, chamar assim que visual. Ajuste no 091. 7011. Azul 4040, decolagem autorizada, pistana 7, vento 040 graus, 04 nós. Autorizado de decolagem, pistana 7, 2540, 04. Decolagem aos 28, controle 19.35, vovô. 935, obrigado, azul 44, 4040. Controle azul, bom dia, azul 4040, decolou seu escopo. Azul 4040, contato radar, suba. Tem restrições para o nível 340, direto LF. Tem restrições 340, direto LF, às 4040. Salvador, o Axanem 6225. 625. Bom dia, pouso autorizado, pista 17, dentro 040 grau 049. Pouso autorizado, 17, Oxalé 625. Azul 4040, restrito nível 320 pelo centro Recife. Sobe restrito 320, azul 4040. Alfa, bom dia. 093, desça via Bonf para o nível 050, previsto espelho pelo. Azul 4040, chame o centro Recife, frequência 1260. Centro Recife 126.0, azul 4040, como já. Oxalé 6225, solo ao 34, libere sua esquerda via Lima, chame solo 121, decima 1. Libera na Lima e solo 121, 6225. Solo, salvador, Oxalé 6225, solo, liberando na Lima, para parte. Oxalé 6225, autorizado, tá? Via Lima, pátio 1, portão 5. Lima, pátio 1, portão 5. 00, previsto espera em Bonf. Forma no plan após vistoria da infraero. autorizado. Sol 093, inicie hora, está na posição PO. Afirmativo, inicie órbita em bombe, 35 no 7. 35 no 7. 386, controle Salvador, desça via Mari para o nível 060, previsto espere e TAP. Agora 060 via Mari, espere e TAP. Gol 093, desça para 4 mil pés, mantendo espera em Pelô. Essa é 4 mil, gol 093. Confirmando a gente, 010. 10011. 1011, gol 093. 3517, desça e mantenha o nível 060, espera em bons. 060, mantendo espera em bons, 3517. Bom dia, hotel 3601, autorização para São Paulo. Quem na aeronave chamou o solo? Hotel 3601, autorização. T01, no seguinte da abertura da pista a partir das 8 Zulu, da pista 10? São 3601, autorizado em São Paulo, Vepuzulu 10, após fome rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5021, controle 119.35. São Paulo, Vepuzulu 10, após conforme. Nível 360, curva direita da Euleu da Mótima, 5021, 1931, controle. Então, 3601, cruzamento correto, reporta quando pronto. Pode ser. 153, autorizado Galeão, VP90 857, pode conforme rota. Nível 360, decola da 10 a partir das 8 Zulu, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El Leda após Irunik. Aciona 5015, controle 119.35. Abreu 153, cruzamento correto, reposta no pronto. Prossegue na taxa, agora nós estamos com o recento com a nota da sua. Tô 35 no 7, desse mantém nível 050. 0, tô 35 no 7. Com 975, acendo identificação, desço e mantenho o nível 070, chegada a Mari, inicie e espere Mari. Autorizado, 2 autorizado, estivesse com o nome do reposto rápido. Autorizado, reposto rápido, 6090. 0093, a pista liberada a partir agora dos 57. Completa a chegada, autorizado ILS, reporte localizador. Gente, autorizado, procedimento, modelo localizador da 10093. Então, 38 no meio, abandone a órbita. Mantenha a presente proa e desça para 2 mil pés. Mantendo presente proa, descendo para 2 mil pés, 3816. Então, 35 no 7, completa a chegada via para 2 mil pés, ajuste no 0 no 1. 2 mil pés no 0 no 1, 35 no 7. De no 1, sala Salvador, prossiga. Desculpe, desligue o solo, foi engano meu aqui. O 5975, desconsidere a órbita em Mari, sobre operação, curva à esquerda, voe na proa 030. Afirmativo, reduza para a mínima limpa, desce e mantenha 4 mil pés. Então, 3816, reduza para 2, correção 1809. 189, 3816. Afirmativo, nesta proa está autorizado interceptar o localizador, 3816. Nesta proa, autorizado localizador, 3816. Vou na B 093, localizador da 10. 093, chame a torre 198, decimal 95, ajuste no 09. 198, 95.011, voa na 03. Complete final ILS, chame a torre 198, decimal 95, ajuste no 09. 198, 4. Bom dia, continua aproximação, está como número 2. Sim, número 2. Salvador, muito bom dia, voo 9093, passando externo, visual. Voo 9093, bom dia, pouso autorizado, pistona 0, vento 040 graus, 5 nós. Autorizado, pousando 0, voo 9093. Rio 5973, aciona identificação, autorizado via Mari, desça para 2000 pés, ajuste no 09. Via Mari para 2000, ajuste no 019. 3597, reduza para 2009. 29, para 3597. São 3601, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, lá torre 118, decimal 95, ajuste no 011, bom rosto. Ok, ponto de espera, chama 2895, muito bom dia. Fala, Sinete. Estamos a 10 milhas de dano. Poxa, é 225, 380, aguarde instante, cópia, prepare a saída, Arbor Elephant. Arbor Elephant, poxa, minha 225. São 3153, no 4 autorizado, estiver do funcionamento, reporte táxi. E 5975 para o curso do localizador, curva direita para o 070, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Curso do localizador, direita para o 070, 2000 pés, reporte estabilizado. Rio 1093, sala 04, libera direita, sala 1, desce na décima 1. Libera direita, 219. São 3816, pouso autorizado, pistola 0, vento 030 graus, 5 nós. Teve pouso, tem 3816. Alfa Juliette 9, embora, 093. Rio 5973, após a posição Mari, Voiduna, isso é 2000, autorizado ILS, ajuste 909. Aqui é a Paz Mari, vai virar de Duna, descendo para 2000, condição 0109. Comissante, chame a torre 198, decimal 95. Obrigado, bom dia. Solo 07, libere a próxima direita, solo 121, decima 1. Direita, 211, tá? 38 também. Autorizador, camisa DLS, 575. Biocontrole. Copiado, chama a torre 118, decimal 95. 95, bom dia, 5975. 975 estabilizado no ILS, embaixo travado. Canal 75, antes da aproximação, tá como número 2. Aproximação número 2, 97. Cópia? 5, 17, autorizado, pista 10, vento 040 graus, 049. Gente, ele repouso 10, 3507. Decolagem 08, controle 119, decimal 35, bom voo. Ok, decimal 35, muito bom dia, obrigado. Salvador, muito bom dia, 136-01, decolagem. 136-01, contato radar, suba nível 360, via Daniel. 360, via Daniel, é possível voar a Daniel? Autorizado. Autorizado, Daniel, 360. Juno 53, sala Salvador. Confirme se foi autorizado, tá? Juno 53, segue via Índia Alfa até o ponto de espera. Lá, torre 118, 95, ajuste no 011, vovô. Pouso Rio 5, 9, 7.